vagabundo nato, guerreiro formado a essa altura do campeonato. Linha de frente é absoluto, pra muitos na quebrada sou só mais um maluco. Sofrimento, opressão, vi verme sorrindo e depois tive o prazer de os ver caindo. A natureza é cruel, cobra direitinho, por isso neguinho, escolha o seu caminho. Deus é pai, não é padrinho, nunca caminhei sozinho, nem dentre as rosas, nem entre espinhos. Por isso verme mascarada, a natureza é cabulosa, não vai se engrupindo que uma hora ela cobra. Que prazer em ver inocentes no chão, com o rosto desfigurado, morto sem perdão. Ideologia neonazista com o apoio do governo. Os que dão carteirada disparam a esmo. Olha o pelotão do G, pronto pra oprimir os inocentes que estão por ali 23 horas, trancado por uma de sol. Tempo que não dá pro pedal ou futebol. Sociedade capitalista tirar todo o direito do ser humano. Nascido no gueto daria best-seller, chocaria mais que Falcão. Filma um covarde praticando a opressão. O bagulho é louco, não tem respeito. Fere o constituído que nos é de direito. Não desista, irmão, e a família fortalece. A fúria no ar, MRF. Dessa vez bateu na trave, novamente eu vou que vou, puxando o bonde dessa trilha nessa nave. MRF é o do homem é o cair, de Deus o levantar. O verme safado viu liberdade cantar. O veneno não matou, só fortaleceu o que não acreditava. Na fé aconteceu, na humilde eu tô nas pistas sem quebrar a corrente, firme e forte, irmão. Caminhada transparente, não tô em choque, não tem lock. Não luto por ibope, por visante, por possante, por uma corrente pop. A batalha, a luta, a guerra é mais que isso. Quero ver meu povo sair do prejuízo. Luter mal, coxê, covardemente assassinados, como tantos em São Paulo que serão sempre lembrados. Se sacrificaram na luta por mudança, paz, justiça, liberdade, igualdade e abundância. E no pivete sofrido lá do gueto, seu juiz, que hoje olha como criança, amanhã como infeliz. Sem acesso à cultura e educação, não tem como. Será crucificado aos 18 anos. Chute forte do inimigo, dessa vez bateu na trave. Novamente eu vou que vou, puxando o bonde dessa trilha nessa nave. MRF é o que sou, ninguém aqui tá de bobeira não. O jogo não permite ter vacilação. Sobreviver sem esperança, ser uma criança, sem rumo e sem destino dentro do mundão.